έτσι το στάθο βάζουν να παραναστερούμε, θα ξέλετε μέσα σε όσα ρουμά, θα στα κάνετε μέσα στο στέκ για εγκύτια, θα δεν στράφουμε τις εκμάσεις. Ο 3554, ασιονάτο, πρόσφαρο τάξη, έχουν πριν το ενώδυνο ΠΟΠΗ, 3 ώρες 40, ο Θεάνα Μάθριο. Teste 3514, livre o táxi pelo pátio, 3 pátio principal e Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Ok, taxiando pelo via Índia pelo pátio principal, ponto de espera torre 1895, 355 no ponto. Autorizado a decolagem 3597, vento calmo. Cliente autorizado a decolagem 3597. Aguarde, gol no 7 no 5, temos tráfego da companhia retaguarda. O trip 5362, observe a saída do ATR da companhia, após o mesmo prossiga para o pátio 3. Após a passagem do ATR da companhia, prossiga para o pátio 3, 5362. Qual o voo no 607, tem uma previsão para o nosso pushback? Ok, eu vou no 607, previsão mais 3 minutos. 3 minutos, gente. 04, ali, Salvador, bom dia, o trip 5514, ponto de espera no zero. Mantenha o ponto de espera, o trip 5514. Está mantendo, vamos lá. Botar 3597, decolado aos 48, controle 19-8. 19-8, bom dia, senhor. Alfim aqui, Alfim, informa o término do reboque no gate 8, muito obrigado e bom dia. 7. Mantenha a decolagem, suba e mantenha o 380, sai da árvore. 380, sai da árvore, 23517. Gol no 607, pushback e assinamento autorizado, chame táxi. Pushback chamando para o táxi do 607. Eu vou no 7 e no 5, autorizado, push e assinamento, chame táxi. Autorizado do 9, vou no 7 e no 5, chamando para o táxi. 1804, decolagem autorizada, não no 0, o vento é calmo. Autorizado, decolagem no 0, 804. 5514, alinha e manter após o gol. Ok, após a rolagem do gol, vai alinhar e manter o 5514. Falou, Salvador. Gol no 897, pushback o funcionamento, posição 62. Eu lhe autorizaria 3597 direto, Elefa. Afirmo. Salvador, muito bom dia, passa do 2223, transfere. Quanto informação é? Passarei do 223, bom dia, identificação, chegada a ponte, descida. Boa, chegada a ponte, 223. controle, 19-8. 19-8, 904, bom dia. Boa. Controle, bom dia, no voo no 804, 1300, Dael. 804, bom dia. Contato radar na colagem, mantenha 360 após 2000 direto 8. Subida 360 após 2000 direto laser no 804. IP5594, fique atento à esteira da Golda, colagem autorizada, evento calmo, o pista no zero. Iniciando mais 30 segundos, 5594. Sete. Bom dia, Golo 642, ponto de espera, ponto de decolagem. Gente, Golo 642, mantenha o ponto de espera devido ao perfil de saída, que é o mesmo da TR da Trip. Mantenha o ponto de espera, ponto de decolagem, Golo 642. 1607, se chamou para o táxi. Confirme para o solo, a aeronave que chamou para o táxi. O 1607 para o táxi. Ok. Táxi em frente, Gol no 607, via Índia, chame a torre 1895, ponto de espera da 10. Índia 1895, bom dia, Gol no 607. Para o táxi, Gol no 897, com 191 a bordo, autonomia de 2 horas e 55, alterna campo. Gente, siga o banho da companhia, via Pati Índia, ponto de espera 1895, a torre. Boeing, Pati Índia, 1895, chame o controle 19-8. 19-8, obrigado, bom dia. 5-5-4. Controle Salvador, bom dia, o Trip 5-5-4. 5-5-4, contato radar na decolagem, sub manter 190 feira Puka. 90 na Puka, 5-5-4. Passarei do 2223 para a descida. Separo 040, passarei do 223. 040-2223 para a frente. Gol no 642, estamos apenas aguardando a liberação do controle, ok? Devido ao tráfego que decolou à frente. O gol no 715, táxi pelo Pati Índia, ponto de espera, dá 10, chame a torre, 1895. Pati Índia, ponto de espera, 1895, gol no 715, obrigado, bom dia. Nada. Autorizado a linhagem decolando 10. O senhor vai manter o eixo de decolagem até cruzar o nível 050. Se falhar as comunicações após o nível 050, vou ir direto para o UCA. Paciente, autorizado a linha de decolar. Vai manter a proa até 5 mil pés. Caso falhe a comunicação, vai manter 5 mil pés. Faz 5 mil. UCA, quando vem 4 vezes. Afirmativo, confirmando o vento é calmo. É, obrigado. O voo no 607 está pronto? Pronto, voo no 607. Após a rolagem do Boeing da companhia, a linha mantém 1-0. Após a rolagem, a linha mantém. Está 1-0, voo no 607. Voo no 804, chame Recife em 125, ou alternando 3325. Recife em 125, ONU, 3325, ONU, 97, pode esperar. Bom dia, mantenha o ponto de espera, gol no 897. Bom dia. Vou no 642, decolando 857, chame o controle 198. Controle 198, bom dia, gol no 642. Bom dia, gol no 642, passando 1300 pés pro Caracaju, mantendo a proa, até 5 mil pés. Gol no 642, possível conforme autorizado, se tiver contato no radar, suba o 390. Tá pro 390, mantendo a proa até 5 mil, gol no 642. Curva à direita, após decolagem, subida Dael, após Dael, Leda, e após Leda, Bridge. O controle 119.8, o transponder é o 5465. Faz 5 mil pés, esquerda jama, agora no 642. Depois 5 mil pés. Confirme? Faz 5 mil pés, curva esquerda na pro de jama. Faz 5 mil pés, esquerda já, mano, no 6410. O transponder, rota 3153. Tá correto, tá 3153, chame para o puxar acionamento. Gente, tá 3153. No 607, decolagem autorizada da 1-0, vento 060 graus, 3-9. Decolagem vento 1-0, quando 607. Voo no 897, alinha e mantém após o Boeing da companhia. Ali mantém o 07, decolado ao 01, controle 19-8, boa viagem. 19-8, bom dia, economia 07. Salvador, bom dia, economia 07, Dael Leda. 07, contato radar na decolagem, submetendo 360, após 2000 pés, direto Leda. 10.000 direto Leda, após 2000 direto Leda, comandante 607. Voo no 897, decolagem autorizada, dá 1-0, vento 40 graus, 029. Sim, decolagem, voo 897, 0. Trip 5514, centro Recife no 2085. 2085, 5514. Salvador, vou dizer voo no 7.0. Bom dia, voo no 715, autorizado alinhar e manter, 1-0. Está estabilizado. Pode ser, ele vai descer para 2013 e vai reportar estabilizado 2223. 1-642, Centro Recife, 1-2685. Centro Recife, 1-2685, Salvador, autorizaria o passarelo 2223 voar Duna? A Prodidu não tem condições de receptar e completar o ILS, 2223. 2223. Duna está presente. Desativado na 2223, obrigado. Voo no 715, autorizado decolagem, piso 1-0, venta calmo, altímetro 1-0 no 3, bom voo. Tive decolagem da 1-0, voo 715, com 1-3. 6-0, nada é, voo no 897. 3715, decolado ao 05198, ao controle, boa tarde. 198, tenha um bom dia, 1715. Bom dia. 7, Brígida presente. Brígida presente, voo no 607. Salvador, Zona 7, 1-5, bom dia. Zona 7, 1-5, bom dia, contato radar, só para o nível 360, saída Argo. 360, o gol 1-7, 1-5 na Argo. Correção. Gol 1607, Centro Recife, 1251 no 3325. 251-3325, 1607, bom dia. Bom dia. No localizador, parcela 2223. Parcela 2223, completa aproximação, torre 895. 895-2223. Salvador, bom dia, parça 2223, estabilizado no ILS. Parça 2223, a última entrou no 0-3, baixar travada. Firmo, Billy 13, baixar travada, 2223. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, o vento é calmo. Autorizado pouso na 10, 2223, passareto. Salvador, bom dia, Absa Cargo 6570. Absa Cargo 6570, já temos aprovação Recife 350, o Pátio 3, um minuto para 4, por gentileza. Nós pedimos o 4-0. Que 4-0, só um instante, não vou acordar com o centro. Eu já teria já até aprovado. Tá ok, então aguardo para 4, então. Só um instantinho para acordar, então. Bantuê 223, o solo aos 11, direito 29. 29, obrigado, já. Bom dia, 223, ligando na sua escuta. Fátio, táxi à direita Alfa, após a esquerda Juliette, esquerda de novo Fátio 3. Temos aqui a prevista remota 2 do Fátio 3. Juliette, Alfa, esquerda, Juliette, para esquerda, Fátio 2, até o 3, 22, 23, passareta. Paulo Sá 3, zona 53, para o pushback Canadá. Portão 11, chame táxi. Chama táxi, Sá 3, zona 53. Táxi 6570, na escuta, Cota. Pronto, Cota, prossiga. Lapsa cargo 6570. Aprovado o nível de voo 410, 410. Pela autoria 58. A decolagem de pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após a curva pela direita, curva pela esquerda. O perfil de subida é Puca, Jamo, após Jamo, transição Caju. Controle 119,8. Torre 18. 95. E o código de transfone é o 5472. Entre o aço da carga 6570, autorizado 410 para Recife e Altruísque 58. Decola da 10, mantém a HTN 2000 a terceira milha e após curva esquerda. Perfil da subida Puca, depois Jamo e posição Caju. Controle 1198, torre 10395, transponder 5472. Correto, o cotejamento, chame pronto para o pushback do metro, APSA. Chamará para posicionamento. Claro. 7 no 5, Centro Recife, no 288. Bom, no 7 no 5, controle transmite as cegas, Centro Recife, no 288. Motor, acessa cargo 6570, parte de carga, ciente informação eco para posicionamento. O senhor está pronto para puxar? Afirmo, ciente da eco. Autorizado, chame táxi, Epson. Autorizado, chamar a táxi, 6570. Para o táxi, o tá 3153, 180 a bordo, 3 horas e 20, alternando Campinas. 180, Campinas com 3 horas e 20, táxi autorizado, via Pátio Índia, no ponto de espera no 0, torre 18, 95, altímetro no 0, 13, tem uma boa viagem, tá 3153. Então tá autorizado, Pátio Índia, 118,95, no ponto perto da 10, 1013, obrigado e um bom Natal pra vocês aí. É, igualmente, bom ano novo também. Bruno 7 no 5, Centro Recife no 288. 288, pode ser. Salvador, acessa cargo 6570 para o táxi. Acessa cargo 6570, táxi autorizado em frente, a segunda à direita, via Índia, ponto de espera, todos 1895, altímetro 1013. POB, autonomia alternativa, Britney. Autorizado o táxi, seguindo o avião, tratando pela Índia, torre 11895, nós temos 2 horas e 20 de autonomia com duas pessoas a bordo e alternamos Natal. Natal, 12h20 com 2. Boa viagem, bom ano novo. Igualmente, um grande Natal também. Rio tá 3153, pronto no ponto de espera da 1-0. Centro Isino 53, autorizado, ingresso da decolagem, pista no zero, vento calmo, altímetro no zero, no 3. A linha decola no zero, tá atrás, Isino 53. Seria para Maceió 9:40, confere? Checar com o centro aqui, apesar de ser repetitivo, não recebi seu plano ainda. Só um instante, por gentileza. 5-3, ok, chegou aqui. 5-3-8-4, já temos aprovado Maceió 9:20. Quanto cópia? 5-3-8-4, autorizado de Salvador para Maceió. O nível de voo é 190. via Golf 677, decola a pista 10, mantém a reta decolagem até cruzar 2000 pés, a terceira milha após a curva pela esquerda, perfil de subida Pucajama, tração Caju, onde intercepta a aerovia Golf 67, segue conforme a rota até Maceió. O controle 1198, o 1895 e o transponder 5477. Correto, cotejamento, não chame por conta do puxa. O Dejão, Feliz Natal. Desde a 90 controle, 3153 graus, Feliz Natal, bom dia, até mais. Encerrei, bravo, prossiga. Bom dia, Dejão. Saída da Delta 3153. Delta 3153, vai levar direto o Leda? Autorizado. Chicago 6570, autorizado decolagem de pista 10. O vento calmo, altímetro 10, 13. 6570, livre decolagem iniciando. Para Salvador, confirme. EBTA, Brasília, 240, a rota conforme preenchido o plano de voo, via VATAP, Lapa, Baiã, Formosa, e assim vai como o plano de voo. Pista 17, a curva pela direita, cumpre o perfil da subida arbor, eleva. Após eleva, segue conforme a rota. Controle 1198, torre 1862, transponder 5474. Até nada, é Serra Bravo Golf Oscar, já perdeu o PV? Sink Meia Goiânia, informação em curso é Foxtrot, altímetro 1013. Para acionamento, táxi decolagem 2895, boa viagem, tchau, Alfa. Não é 1895, desculpa. Gente, Zulu Oscar Alfa, acione 0224, Zulu Oscar Alfa. O altímetro no 0 no 3. Zulu Oscar Alfa, quando possível, estimado para pouso em Montes Claros. Controle Salvador, muito bom dia, avisa cargo 6570, cruzando 060 para o 410, Cuca. Avisa 6570, bom dia, contato radar, suba para o nível 490, saída Cuca. Subindo para 490. Alfa Tap com Cuba esquerda. Estabilizado, total 9910. Estabilizado, total 9910. Total 9910, torre na 895. 1895, total. Torre Salvador, bom dia, total 9910. Total 9910, altímetro no 0 no 3, baixar travada. Afirmo. 108 na aproximação, aguardando autorização de pouso. O vento 170 graus com 02 nós de intensidade, altímetro no 0 no 3, aguardando autorização de pouso. Passando Simbra, aguardando autorização de pouso, total 9910. Passaredo 2223, vitória da conquista, nível 80, pronto contra? Sim, pronto contra, tenta Foxtrot 2223. Foxtrot, conforme então, decola pista 17, decola, ó, Salvador, Salvador, vitória da conquista, veio de voo 180, via Elefa, Obdub, decola pista 10, curva pela direita, subida Arbor. Pós Arbor, Elefa, controle 119.8, torre 1895, acione transponder 5473. Autorizado, Salvador, vitória da conquista de voo 180. Elefa, Obdub, decola da 10, direita Arbor, pós Elefa, 198, controle a torre 1895, acione 5473, está no pátio 1, posição 0. 2, passarei 2, 3. Chamei pronto pro espexamento, passaredo. Amarelo 2, 3. Centro Recife, 1251, 3325. 1251, 3325. ABC 6570, Centro Recife, 2685. Ciente, chamando Centro Recife, 2685. Brato, feliz ano novo. Realmente. Mike Charlie Alpha, Tabeté, César Bordo, Goiânia, 130, copiados os dados. Reporte no ponto de espera-ataque, sua Papá, o altímetro 1093. Sente, bom dia. Total. Total 9910, táxi à direita via Alfa. Chame para ingressar via Juliette, o pátio é o 3, posição 10. Via Juliette, chamará total para ingresso, pátio 3. Via pista, táxi, reporte sobre a cabeceira no 7, pronto. Maceió 55. Autorizado então, Salvador, Maceió, nível 055 visual, pista no 7, decola, curva à esquerda, inicialmente está restrito no meu peso até o forte, ou liberação do controle. Controle 1198 por 1895, acione o código 0262, Bravo Kilo, ou isca. Correto cotejamento, pátio é o 42 do POB para acionamento táxi da classe chame 2895. Informação em curso é Foxtrot, 1013 notinho por lugar. Foi 1895 na presente, boa viagem, Bravo Luiz. O meu Zulu Oscar Alfa, chame Centro Recife no 28.8. Confirme. Bravo, gente, reporte quando pronto para o táxi, Bravo Kilo Isca. O altímetro no 0, no 3. Tele Alfa, pronto. Autorizado o decolagem pistão 7. O vento é calmo. Mike Charlie Alfa. Trip 5384, chama pro táxi. Charlie Alfa decolado aos 34, controle 109.8, bom voo, desde já um Feliz Natal. Rato, você também, 198, Max Alfa. Controle em Salvador, muito bom dia, eu vou passando o Max Alfa. Apatango Mike Charlie Alfa, bom dia, contato radar, sua para o nível 240, saída MOMO. 240 na MOMO, graças ao Mike Charlie Alfa. Solo Salvador, bom dia, Azul 4234, Vicente da Foxtrot, autorização Recife 350 por dia. Ok, então, de Recife, de Salvador para Recife, autorizado o nível de voo 350, a rota é via PG 58, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2, pega a terceira milha, após curva pela esquerda, compre o perfil da subida Pucajama, transição Caju, controle 119.8, torre 1895, acione o código 5506. Autorizado Recife no 350, decola da 10, restrito a 2.000 ou 3 milhas, pela Puca, curva esquerda Pucajama ou Caju, upper 58, 198, 1895 e aciona 5506, cotejou azul 4234, posição 8. Que é manter a proa até 2 GPS ou a terceira milha, ok? É manter a proa até cruzar 2 GPS ou 3 milhas para então curvar a esquerda. Eu vou correr primeiro, iniciar a curva esquerda. Só atenuação de ruído aí para a colagem. Vamos ter que furacar. Ok, gente, mantenha a proa até 2 GPS ou a terceira milha após curva esquerda. Azul 4234. Postão 8, informação com o seu Foxtrot, 1013 notinho, chama o próprio espectramento azul. Chamará. Solo, papel 2223, puxa para questionamento. 2223, quando é a sua equipe do solo aí, ou a terra da trip puxou, se tiver condições de efetuar na presente, tá livre, caso contrário, assim o tráfego inicial tá, chama pro táxi agora. Se é do tráfego, igual com o mesmo, assim que ele iniciar, vai iniciar o puxa, chamarei de esse táxi 2223, passarei. Aracaju 13h30, 43 UPB? Copiado, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera no zero, torre 1895, altímetro 1013, boa viagem, trip 5384. É 225, bom dia, autorizado chegada Bonf, voando Bonf, desce para o nível, desce para 4 mil pés, QNH 10 no 3. Bravo Kilo Whisky, autorizado alinhar. Já pronto? Decola de imediato ou não? 7, reporte pronto no ponto de espera. Corrigindo, no, na cabeceira 17. Autorizado alinhar e reportar pronto na cabeceira 17, Bravo Kilo Whisky. O 35384, decolado aos 42, controle 109.8, bom voo. 109.8, obrigado, até a volta. 5, obrigado, bom trabalho, 283. 384. 35384, bom dia, contato radar, vou para o nível 190, saída PUCA. 190 na PUCA, 5384. Esquerda, cumpre o perfil subida Momo, até a posição Momo, pode direto lençóis. Controle 119.8.2.18.95, acione o código 55 no 5, Vitor Kilo Delta. Já tem o POB? Ativo, então passando a minha taxa de colagem, informando com a torre o POB, altímetro 1013, informação a Fox Trot, velocidade, Kilo Delta. Tan 3663, autorizado chegada Bonf, desça para o nível 050, QNH 10 no 6. O 10, o 3, o ajuste, Tan 3663. Canal 6225, confirme mais quantos milhas para o ponto ideal? É, já é esclarecido, né? 225. Sim. Sente, aguarde para decolagem, o Bravo Whisk. Passarei 2223 na esquerda da torre. Na esquerda, prossegue a torre, 2223. Mas quanto tempo, quanto tempo estima pronto? 2G3. Confirme? Só um minutinho, por favor. Está pronto já o 2G3. Sente autorizado ingresso de decolagem, pistão 0, vento 140 graus com 02 nós. Autorizado ingresso e decolagem de A10, passarei do 2G3.